Aqui você vai passeando de carroça e revivendo bons momentos. Bons momentos. Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero um abraço, nosso amigo, o grande e me dê um abraço a você. Baby, o doido mini empresário lá do Atalaia tá por aqui. Dom Lázaro é o nome da emoção, Marcelo. Onde eu ande, lembro de você. Malucão da Raulã. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Tarta, o malucão da Raulã. Te peço perdão. É indiscutivelmente DJ Wellington Franjinha. DJ Wellington. Carroça da Saudade. Se fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo. Machucou com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando decepção. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Ao som do Rio Renan, da RW Multimarcas, sempre aqui na carroça. Ao som que ele tocava, a gente se... Tá por aqui, ele, Diego. Seguindo ao Caida. Nosso amigo Anderson também. A Iris. Tá por aqui, um grande abraço do Franjinha. E bora, Paraíso das Pedras. E a sua... A esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Pop som vai tocar. Dona Caceteiro. Banda da Maria Elzinha. Mini equipe cai na brecha, tá no circuito. E aí, Marcela, como é que tá? Você chegou em minha vida, entrou no coração. O Wesley, já com sua taça luxuosa, já tomando uma. Calma, não te amestrua. Tudo que eu queria agora. Alô, passarino! Um abraço a você! Pop, som, arrasta, povo, eu sei que é do Pará. Nele que eu vou. Nele que eu vou. Onde passo sempre escuto o nome é Pop, som. Nosso amigo Zeldo Mel tá por aqui. Um abraço a você, bora Raul. Só de boa. WhatsApp em toca. Alô, Silva da Maramanha. Tudo que eu queria agora ao vivo. Lúcio Campos tá gravando tudo. Pop, som, arrasta, pop. Professor Ronaldo. Com a sua língua luciosa. Nele que eu vou. No batidão, bora, saia. Se você quer, então vai, porque atrás não vou. Já por aqui também, a comitiva de Garapiaçu. Nosso amigo Zé também, o Jackson, Eliana, Adriana, Jefferson. Estão aqui, juntinho com o malucão da Raulã. Alô, Tata! Que bem quer, como foi inocente me entregando loucamente, como que ser tua mulher. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Sidney também, um abraço a você. O André, o grande louro da Sorveteria Martins, tá aqui no circuito. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi no sítio me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. O Asa Irá também tá no circuito. Alô, Minazinha, um abraço a você, mulher. Meteoro, me comparando do Pará. Meteoro, só você vai me tocar. Essa música aí é parecida com Wesley. É nessa pegada, viu, Wesley? Pra se falar de amor, tem que marchar. Eu já vivi o amor e posso falar. Bora, Renan. Tudo que eu quero é me refazer. E aí, Seco, como é que tá? Eu não me vejo mais me entregando ao Williams. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Luxuosa Carroça da Saudade. Não somos orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Nosso amigo Careca também, o Rato. Os amigos aí. O Zebego também, galera de Benevides. Tá por aqui curtindo a Luxuosa, a dona da noite. A dona da noite. Vamos embora, franjinha. Vi você passar, me o dia 7, na cara de som, local, o mix. Tem um Siqueirão, um Pássaro Fênix, um Mega Turbão também, pela primeira vez. Um abraço. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo. Minha paixão, és o meu primeiro amor. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. Nildo Correia está aqui. Brasil Novo, Magalhães Barata, toda a galera tá no circuito. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria. Lúcio Campos de volta para o seu amor, a rainha do samba lá dos Jurunas. O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. cidade, tá no circuito Paraíso das Pedras, oficina Raí Costa, melhor do Pará, Marcelo! Lúcio CDs. Oficina Raí Costa. A carroça. Do Mel, meu amigo Raul, pois é. E essa Leite lembra lá de Mosqueiro, Leite! Lembrando dos momentos que não faltam mais. Chegando lá pro Chico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. No clima do Fuxico, eu me apaixonei. O Chico é nossa praia, nosso. Na praia do farol, Mosqueiro é o meu lugar. As ondas desse mar vou outra vez me apaixonar. Vanderlei, o parceirão do Banco Central. Foi lá que eu te amei. No Chico do farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. No Chico o amor está no ar. Se você pretende viver um grande amor, nosso amigo Bacu já de volta. Uma nossa pra você, a buzina do Bacu, qual é, meu irmão? Sou seu servo, seu objeto, desculpa a dor. Vanessa também, um Kleber de Belém, um abraço. Alô, França. Terezinha também de Marituba. Sou a não pertence. Pedrinho Cachaça, tá por aqui, um abraço a você. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador. Um abraço, o grande Gago, o rei do coco de Marituba. DJ Angela, DJ André. Fazendo as mixagens para os DJs do Pará. Igual esse som, melhor som não há. É princípio negro, melhor som. Você pode acreditar. O grande Gerson, Fortaleza. Tá por aqui, um abraço. Alô, Gerson! O taxista boi, um abraço a você. Black 6, camarada do pop. Melhor

alegria e na dor. Pra curtir o bregão, como é que é, galera? Quero saber se nos sonhos. Só só dó, Renan. Contigo eu. Luciano fazendo corpo a corpo. Pois é. Me diga se é verdade. Nunca pensei que. Nem preciso. Depois eu falo. Falar. Luciano tem conta no Caribe. Me abraça. Crédito. E beija. Basta um toque no olhar. Dançar, como é que é aí, Marituma? Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho, só você e eu. E de repente tudo aconteceu. Você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando, fazendo eu rodar. Até nosso amigo Pepe, tá por aqui, um abraço a você. Ficar. Ah não, Alex do Churrasco Aranha. Embaixo tá Pepe. Meu irmão. Grito do Pantera aqui em Marituba! Se não te vês nossa paixão. Vai! I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. Osvaldo também do telégrafo, tá por aqui, um abraço, alô Andrew, Maricotinha também tá por aqui, meu amigo Marcão, um abraço a você, Marcão do Bloco Alho, um abraço meu irmão, satisfação receber você aqui, sempre satisfação, a gente aqui da carroça, se sentindo lisonjeado em receber você, você veio buscar um bom divertimento, está aqui na carroça, detonando, alô Marcão, alô Marcão. Família GDA também, um grande abraço. A família Fumaça também na área. Recebo um grande abraço de toda a galera da carroça, principalmente do Carlitão. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe. Alô, Fumaça! Viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Professor Ronaldo, viu, Carlitão? Tá por aqui, João Pé de Feijão, Silva da Barambaia, o homem da Pílula Azul. Ainda temos três Pílula Azul aí com o Silva, viu? Pra você que queira adquirir, já encerrou a piscina. Mas ali pra trás tá Pai d'Égua. Sei que te feri, que fiz você só. Nosso amigo Lauro Pop! Não sei, você não sei. Tá matando! Sinto o corpo quente pra me aquecer. Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Carlitão. Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só quis me enganar. alô, Chico, do melhor balneário, paraíso das pedras, balneário 5 estrelas. Bora, Chico, bora, Chico, bora, Chico, garoto! A carroça da saudade! Lúcio CDs, gravando tudo. E o Franjinha comandando a festa. Nosso amigo Arara tá por aqui também. Um abraço a você. Alô, Arara. Eu e você, você e eu. O Wellington Franjinha comandando. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. Curral do Diel, viu, gente? Funcionando ali no meio do salão, com o nosso amigo Diel e a Morena. Tem promoção por lá, né, Diel? Aí do Curral do Diel! Curral do Luxuoso Diel! Aqui na Dona da Noite! Olha, vai ter um passeio aí pra Quatiporu. Dia 11 e 12, tá bom? Vai ser Pai Dega, Festival do Caranguejo. Não, não me deixe jamais. Não pode faltar essa. Não pode faltar essa, parceira. A mulherada já está se assanhando. A mulherada já está rebolando. Essa batida é de arrepiar. Cheiro de pista é boa pra dança. Como é que é? Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som de... E a tacinha? Aumenta o som. Dá de matar lagado, Wesley. Mata a tacinha, vai. Aumenta o som, meu bem. Aumenta o som de... DJ. Meu irmão... Roubaram! Eu tô com sede, eu quero é beber. E a novinha já começa a mexer, sensualizando, descendo até o chão. E esse meu brega também faz explosão. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem. Aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Passeando no Oriente, um gatinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Paraíso das pedras. E a gente detonando. Você aí vai dançando. E bora, simbora, Franjinha. O Talibã era filha do Pilab. Adorava um homem bom. Eu só queria uma Jade. Na terra do Alibaba eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de... Mas é, Zé do Mel. Você tá com pena dela, então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Manda mimos. O maior espetáculo audiovisual do planeta. Toneladas de som e luz. Um espetáculo pra ficar na história. Você vai ouvir Saudade, mas daqui a pouquinho. Banda 007. Coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faz. Dá um grito pra eles, Pantera! E agora? Você tá rindo aí que eu sei. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Pitona Caceteiro. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso viu. Por ele enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou num bar. Wellington Franzinha. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso viu. Por ele enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou num barril. 007. Meu coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que... Daqui a pouquinho eu vou tocar uma música café. Que o cara... Meu coração quando te... E chegou numa festa da carroça e encontrou o seu amor aqui. Por ele enfrenta o sol. Mas já vou tocar. Pois é. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso viu. Por ele enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou num barril. Reencontrei o amor. Pantera, tem que aprender essa música aí. A música do momento aí. Enfim te encontrei. Tem mais onda aí pro carro de cima. Eu nunca pensei que estaria esperando por mim. Olha o que ele fala pra ela. Éramos muito novos, eu sei. Quando me apaixonei, dessa vez não volte. Galera do Una, pega do som. Beija bem devagar, como é bom te amar. Sempre ao teu lado vou estar. Baby, só quero dançar e ao mesmo tempo te abraçar. Com os pés no chão. O Dil foi muito feliz nessa música. A nossa canção sussurrar na sua voz, dizendo que 00 por aqui, Renan. É tão perfeito essa noite, tão linda está. Banda Mega Pop Show. Oh baby, esse amor é tudo que eu sou. Da música, meu irmão, te liga. Estamos apaixonados. Alô, Tartão! Demais, o amor tudo é capaz. com você sempre estarei. Segure a minha mão, segue teu coração. O meu futuro é com seu baby. Eu só quero dançar e ao mesmo tempo te abraçar. Ouvindo aquela nossa canção, sussurrando a sua voz, dizendo que me ama é tão perfeito. Essa noite. O tacacá do formigão tá rolando por aí, que por sinal é muito gostoso, viu? Eu provei por lá. Chegou me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Essa música irá, vai à loucura. Você me amou. Grava no teu status, irá. Foram tantos planos. Nádia Cristina. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor. Eu quero ir com você. Não me deixe aqui. Nosso amigo Charlie da Sucata, um abraço pra você. Diga, me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Sei o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser. Nosso amigo Ney, um abraço a você, sua esposa. Alô, Ziza! Parceiro do Corral do Diel também. Um abraço, meu irmão. Pantera diz, diz pra todo mundo, Pantera. Diz. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante. O Thiago da GDA. Um abraço a vocês. Vai, Thiagão! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Simplesmente romântico. Não sei se você vai crer, mas eu sigo pensando em ti. Aquela noite de amor. As meninas da metrópole estão aqui, um abraço do Frangina. Eu só querendo fugir, você me caçando na cama. Não, eu não fui tão forte, sei, pareci um covarde, amor. Agora sinto saudade. Não duvide dos momentos em que prometi te amar. Correntes se romperam, meu coração se abre, amor. Agora sinto saudade. Como eu vou te esquecer? Se tudo começou aqui. Dica e Chitones. Alô, Curió. Lobo do Crau também. O nosso futuro vereador, um abraço. Como eu vou. O Patrick do Chapéu tá na área. Se a dona da noite chegou com DJ

princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Perfeitinha, Marcela. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. O nosso amigo Lauro Pop, um abraço a você, alô Lauro. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Banda 007. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda. Os Carroceiros Sem Fronteiras também aqui do ladinho. Um abraço do Branginha, valeu. Ela é o doido, o Lourinho também tá no teu aguardo. Um abraço. Louro Prestação, daqui a pouquinho tua sequência, viu, Louro? Vou tocar logo agora. DJ Wellington. Carroça da Saudade. No meu diário encontrei um caso especial que me aconteceu. Olha, quem achou um celular? Um iPhone. O DJ Toninho perdeu o iPhone. Trazer aqui. Acho que vai ter uma recompensa de R$1.000. Aliás, 2.000. Eu chamo. Bye bye. Como eu a chamo? Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como ela amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Já encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Nosso amigo Bacu, o tio Léo. O tio Léo tá desde cedo aqui tomando todas. Foram mais de 3 pacotes, tio Léo tomando sozinho. Como ela chama? A gente já acharam o iPhone, viu? O tio Lúcio. Ia ser 2.000 recompensa, ficou por R$1.000. Eu amo. Ah, foi Iracema? Como eu amo. Deus te agradeço por ela me amar. Carroça da Saudade. Pitona. Deixa eu te amar só um pouquinho. DJ Wellington. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer pilu pilu. Olha, sábado tem um carro na Baitetuba, viu, gente? Você é Baitetuba, a Luciosa lá no Casarão. da saudade. Domingo em Garapé Mirim. Lá na sede do Santana. Na segunda-feira na Via Show. Sexta-feira você já sabe, Caribe Show. Sábado vamos no Espetacular Móvel. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Tarta, viu? Aitonzinho, Tarta tá na área. Com toda a sua comitiva. Um abraço a galera lá da Raulã. O nosso malucão da Raulã. Por favor. Puta ressaca amanhã. Quebra esse gelo, aristocrata. E amanhã, segunda-feira, programa da Carroça da Saudade da Rádio Raulã. De 20 horas até as 22 horas. O Tarta vai estar no comando. Se a cama quebra, daquele jeito. Pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha. Rapaz, cadê o Fábio Ferreira, hein? Miau, miau, miau. Alô, Fábio! Miau, gatos namorando em meu quintal. Clay Alves, tá por ali com a sua celebridade, um abraço a você. Minha querida Mariana, tá dead cedo tomando todas, tá dançando por aí. Um abraço do Franzina. Pois é. Para Vanderlei. Tem que ver isso aí. Passarinho me esqueceu. Passarinho, o comandante do Passarinho Saúde. Galera do Parque Verde, né, Dieguinho? Tá por aqui curtindo. Grande abraço do Franjinha. Estão tomando todas. Só vão sair daqui quando tocar a última. Música da Mariana. Alô, Mariana! Roda o mundo! Você me esqueceu tão de repente, nem sequer lembrou o que houve. Oficina Rai Costa, a melhor oficina do Pará. A pintura do seu carro, o seu carro tá feio, o seu carro tá fraco. Entra na Oficina Rai Costa, o seu carro sai zero bala. Pode falar com meu amigo Rai Costa. Oficina RC Rai Costa. Roda, roda, roda, roda, roda, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, roda, por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, roda, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, roda, por causa dela é que eu vivo assim. Marcelo Henrique já providenciando o seu automóvel. Ele vai dar um grau lá no oficina do Rai Costa. Pois é. É guardar tá lagada, Marcelo. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior. Daqui onde é? Você amar sabendo que não vai ser amado. Aquela rua aqui, vai embora, parece um túnel, lá no 40 horas. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela que eu vivo assim. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa.